logo comigo, isso foi acontecer. Minha vida, tua desgraça, está dando tudo errado. Acabei descobrindo que sou um grande azarado. Tudo começou quando eu perdi a namorada. Ela foi dando fora, não queria saber de nada. Me trocou por um cara forte e bonitão. Eu fiquei na maior força, chupando o dedão. Já nasci azarado, isso é coisa do destino. Pois nada deu certo quando eu era menino. Ah não, bicho, eu não consigo entender. Por que logo comigo isso foi acontecer? Lá no meu emprego o patrão me despediu. Eu fui culpado, o documento sumiu. Não tive direito de ganhar nenhum tostão. Fui pro olho da rua de cueca e calção. Quando meu pai soube que ele me demitiu, queria tirar de casa e minha mãe interferiu. Oh, meu marido tem a dor do coitadinho. Ele não tem culpa de ser azaradinho. Ah não, bicho, eu não consigo entender. Por que logo comigo isso foi acontecer? Eu não consigo entender. Por que logo comigo isso foi acontecer? Também no colégio não escapo do azar. O meu professor do meu pé não quer largar. Não sei como na prova nota baixa eu tirei. Posso te garantir que bastante estudei. Mas como sou azarado, isto não me preocupou. Já estou acostumado, isso você notou. Tenha cuidado quando em mim encostar, pra esta má sorte não te pegar. Ah não, bicho, eu não consigo entender. Por que logo comigo isso foi acontecer?